A Rádio Antena Web quer estar na frente de divulgação da música tradicional portuguesa, mas precisamos da sua ajuda. Tem consigo músicas de ranchos folclóricos? Conhece nomes de ranchos folclóricos? É, porventura, algum membro de algum rancho folclórico? Então colabore connosco. Deixamos-lhe esse desafio. Faça-nos chegar tantas informações quantas possíveis sobre estes ranchos folclóricos, grupos de danças e cantares, etnográficos e outros. Músicas, datas de espetáculos, entre outras informações. Tudo o que nos puder fazer chegar será bem-vindo. Nós queremos mesmo estar na frente da divulgação da música tradicional portuguesa. Por nós e pela música portuguesa. Colabore connosco. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para mais informações. Rádio Antena Web, na frente da divulgação da música tradicional portuguesa. Panorama Agrícola para 11 de agosto de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Um abraço para você, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 11 de agosto de 2010, quarta-feira. A noite será de lua nova e hoje nos trabalhos técnicos do programa estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta quarta é: não busque a amizade, pratique a amizade. Confira as atrações do Panorama Agrícola de hoje. Na dica de Simone Barrinha, aprenda a fazer arroz de maneira rápida. Noticiário: autoridades investigam leite de vaca clonada. Na entrevista de hoje, trabalhador na agricultura tem novo piso salarial. E no quadro Viajando por Santa Catarina, Eonir Malgarese vai a São Bernardino. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ao ligar 48-3239-5647. Ou envie sua sugestão de pauta, crítica ou elogio para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se estiver com pressa, faça o arroz na panela de pressão. Quando a panela começar a chiar, deixe no fogo por 2 minutos e o arroz estará pronto para servir. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O destino correto das embalagens de agrotóxicos é uma das medidas da lei que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei determina que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes recolham embalagens usadas de agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes e todos os tipos de lâmpadas e eletroeletrônicos, dando-lhes destinação ambiental correta. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem essa reutilização ou reciclagem. Dados do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias apontam que, no ano passado, foram retiradas do meio ambiente mais de 28 mil toneladas de embalagens vazias de agrotóxicos. No ano passado, no Brasil, o retorno de embalagens chegou a 90%, um índice bem superior ao de países como Canadá, Estados Unidos e Japão, que apresentaram taxas em torno de 20% e 30%. Autoridades da Inglaterra, no Reino Unido, anunciaram a investigação de uma denúncia de que o leite vindo de descendentes de uma vaca clonada estaria à venda para consumo humano. De acordo com a Agência de Padrões de Alimentos, os clones originam novos alimentos que precisam ser avaliados antes de serem liberados para o consumo humano. A agência não recebeu nenhuma solicitação relacionada a esse leite, e nenhuma autorização de venda foi emitida, segundo um porta-voz da agência britânica. A entidade que representa o setor da indústria do leite disse em nota que não há perigo na iniciativa. Leite e carne que venham de filhotes de um clone não apresentam qualquer risco à saúde, disse um representante da indústria. Será? Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e a FAESC, Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, assinaram convenção coletiva de trabalho retroativa a 1º de maio deste ano e com validade até 30 de abril de 2011. O piso salarial estabelecido na convenção passa de R$ 500 para R$ 587 para toda a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais assalariados em Santa Catarina. Quem comenta o ganho real de 17% é o vice-presidente da FETAESC, Joãozinho Altoff. A gente teve um ganho bastante expressivo. Nós tínhamos um anúncio do governo federal de um salário de 510 e na convenção entre FETAESC e FAESC, nós elevamos isso aí para 587, que é o valor do piso estadual de Santa Catarina. Isso significa um ganho, né, um percentual de 17% de ganho real para esse exercício. E relativo ainda à convenção estadual de Santa Catarina, não houve nenhuma alteração das cláusulas já negociadas, permanecendo ainda aquela questão da obrigatoriedade da rescisão de contrato de trabalho em nossos sindicatos, também relacionados à questão do transporte do nosso trabalhador, do qual, segundo o NR-31, ele é obrigatório ser transportado em automóveis com todas as condições de segurança desse nosso trabalhador, né? Então, a gente prevê que o transporte seja em ônibus, não permitindo trabalhadores em pé. Também questão do equipamento de segurança do nosso trabalhador EPIs na aplicação de defensivos agrícolas. Na Convenção Estadual de Santa Catarina ainda prevê o grau mínimo de salubridade, né, para os trabalhadores, que também tem um aumento aí de mais 10%. Então essas são as conquistas do movimento sindical para esse período, né, a expectativa nossa é que o nosso dirigente sindical passe a divulgar, né? O sucesso de uma convenção coletiva de trabalho depende muito da parceria entre o movimento sindical, né, da FETAESC. Primeiro, né, que deve levar essa convenção para os escritórios de contabilidade, também entregar nas empresas e, se possível, também divulgar aos trabalhadores, né? Joãozinho Altoff, da FETAESC, fala ainda sobre contratos de curta duração para combater a informalidade. Temos em Santa Catarina mais de 70 mil trabalhadores que ainda hoje não trabalham na informalidade. Em 2008, a gente passou a discutir a questão da medida provisória 410, que no fim resultou na Lei 11.718, que a tratou de enquadramento perante a Previdência Social, mas também se referiu a contratação da mão de obra eventual de terceiros. Nessa modalidade se criou um contrato de curto prazo, que dispensa a assinatura do carteiro de trabalho. É um contrato à disposição dos sindicatos de trabalhadores rurais do sistema FETAESC, que os empregadores poderão estar procurando esses sindicatos, né, e estar efetuando o contrato, no qual ele prevê, ali dentro dessa modalidade, além das férias, 13º, também inclui aí o fundo de garantia por tempo de serviço. Esse o representante da FETAESC, Joãozinho Altoff, falando sobre convenção coletiva de trabalho assinada entre FETAESC e FAESC. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Aquela imagem do agricultor trabalhando na roça, plantando, capinando e colhendo de sol a sol em muitas comunidades rurais está mudando. Hoje é cada vez maior o número de homens, mulheres e jovens do campo que se tornaram empresários rurais. Montaram suas agroindústrias e, pela transformação dos produtos, conseguem ter mais renda. Essa realidade nós presenciamos no município de São Bernardino, na região de São Lourenço do Oeste. Lá visitamos a família de Evaristo Kinobi. Ele e a esposa Márcia implantaram uma agroindústria de cana-de-açúcar. Produzem cachaça, licores, melado e vendem os produtos na região. Estão muito satisfeitos com os resultados. Também em São Bernardino, conhecemos a experiência do produtor Antônio Crindes, que trabalha com o beneficiamento da uva. Ele produz 13 mil litros de vinho por safra e não dá conta de atender à procura de consumidores, que é cada vez maior. Nos dois casos, a gente percebe um despertar dos agricultores em relação às novas oportunidades de trabalho no campo, sem abandonar, é claro, a agricultura tradicional. É assim que as famílias conseguem ter uma melhor qualidade de vida e garantir um futuro mais animador aos seus filhos. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela companhia. E até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.